seja amor como não houvesse amanhã, aquela morte quando bate, perde o medo da morte. Simbora! Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando bate, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí cê é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue ou não tá esperto, porque o certo nem sempre está por perto. Perto de iguais olhos do coração. Não se pode ter tudo e nem tudo que se tem está ao alcance das mãos. Ninguém aguenta ouvir os outros reclamar. Ninguém aguenta mais ouvir os outros reclamar. Chega pra cá então que eu vou te dar um plá. Vamos lá, vamos lá, o ECAP, que é hora de acordar. Sei que cê tá e todos estamos na luta. Cê tem uma boca e dois ouvidos, filhão, então escuta. A coisa aperta, cê já quer meter o pé. Vai me dizer que cê prefere o ódio ao amor, neguinho, qual é? Pode dizer então. Mais uma vez o bem vem correndo por fora. Sem novela, fera, agora chegou a nossa hora. Disfarça e chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu caro amigo, me acompanhe, por favor. É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo, brincou com fogo. O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O legal agora é tirar onda de careta. Diz que não fuma maconha, mas se junta com os picaretas. Julgando os outros, metendo pau. Eu sei que amor faz o bem, eu sei que o amor vence o mal. Eu sou daqueles que são chamados de loucos, mas quando entro no jogo, não se contentam com pouco. Dado o recado, não entra em parada errada. Sem essa de pecado, então vem comigo, molecada. Pode dizer assim, ó. Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor que quando bate, cê perde o medo da morte. Quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá, aí cê é um cara de sorte, hein?